3, 2, 1. Fala galera, e esse é o Pod. Eita! Está começando o Vitamina Cash de número 2! 2! 2! Ai, tá. Fala galera, eu sou Felipe Novax, estou aqui com Luan Biel. E vamos começar hoje o Vitamina Cash Notícias. É um drop de notícias das principais notas lançadas pelo portal Vitamina Nerd. Para você que tá aí sem tempo, não tem tempo de parar para ler as notícias, a gente vai falar elas rapidamente aqui, um breve resumo, trazendo um pouco de informação para você, meu amigo nerd. Lá nesse papo legal, esse papo de bar. Vamos começar então com a primeira notícia. A Microsoft revelou nessa semana que vai estar liberando o Kinect para Windows. Então o pessoal que for aguardando a compatibilidade do dispositivo com a plataforma PC, agora já pode ficar mais animada que em 2014 não só a plataforma foi disponibilizada, como nós também vamos ter uma nova SDK, um kit de desenvolvimento para aqueles desenvolvedores que desejam criar um pouco de integração nos seus aplicativos. E a próxima notícia que temos é Call of Duty Ghosts, que chegará ao PlayStation 4. Você que é fã... Você tá rindo? Eu vou falar da notícia. Me deixa em paz. Eu vou fazer a notícia aqui e eu vou te mandar. Não, me deixa peraí, em paz. Peraí, vou parar agora. E a próxima notícia que temos é o novo Call of Duty Ghosts, que chegará ao PlayStation 4. Para você que é fã do PlayStation e da franquia Call of Duty, você pode ficar tranquilo que já saiu a confirmação que o novo jogo da franquia estará chegando ao PlayStation 4. Apesar de o anúncio acontecer meses após o lançamento do hardware do PlayStation 4, a Activision havia listado somente consoles para a próxima geração, que ainda estavam em desenvolvimento. E respondendo uma pergunta do fã no Twitter, a conta oficial da Infinity Ward respondeu: "Estamos lançando." Então, uma referência aí ao novo Call of Duty, que vai ser lançado justamente para as plataformas PlayStation 3 e PlayStation 4. No filme dos produtores Jerry Bruckheimer e diretor Gore Verbinski, a equipe de cineastas por trás de Piratas do Caribe, franquia de grande sucesso, temos uma emocionante aventura repleta de ação e humor, onde um herói mascarado famoso é trazido à vida sob novos olhos junto a um guerreiro nativo americano chamado Tonto, interpretado pelo nosso querido Johnny Depp. A narrativa acontece sobre os contos não ditos que transformaram John Ride em um homem da lei, numa lenda da justiça. World War III. Maybe I could have stopped it if I just ran a little faster. Faster! E mais uma notícia que tivemos essa semana veio da Warner, trazendo a data de lançamento do Blu-ray, do DVD e do download digital do filme da Liga da Justiça. Então, para você que gostava de assistir a Liga da Justiça, gosta dos super-heróis da DC, o Batman, o Super-Homem, você vai poder conferir, né, numa nova aventura protagonizada aí pelo Flash, que volta no tempo, faz algumas alterações aí, e a gente vai ter um elenco de alta qualidade aí, fazendo as vozes desses personagens nessa nova animação. monsters this world can create. E para você que gosta da Disney, que gosta do Mickey, temos também uma novidade que vai sair para PS Vita no dia 18 de junho. Se você tiver afim, dê uma olhada no nosso site. O vídeo está disponível e ainda apresenta alguns recursos, essa adaptação, né? Então você vai poder estar utilizando os recursos do PS Vita de controle de movimento por inclinação e também o de toque para realizar as pinturas dentro do jogo. O jogo conta com recurso Co-op, pode ser jogado via Wi-Fi. E para quem tiver afim e tiver um PS Vita, fica aí a dica. Não tô entendendo. E você, nerd? Você que jogava aquelas aventuras míticas de RPG, que tinha aquelas super aventuras pela Terra-média, você adoraria, se você adorava ir ao ferreiro e comprar novas armas, já sonhou em ter a espada do Regicida do The Game of Thrones? Ou uma Keyblade de verdade, e não esse papel utilizado pela maioria dos cosplayers? Então conheça os caras do Man at Arms, que forjaram o aço e modelam o ferro para construir a arma perfeita. Então você, nessa notícia, você pode ver aí algumas das armas que eles forjaram para os cinemas, né? Então temos o escudo do Capitão América, o machado do Gimli e a própria espada, né, do Regicida do The Game of Thrones. Ô Felipe, mas eles têm alguma arma do Mortal Kombat? Não tem do Mortal Kombat. O que temos do Mortal Kombat? Pois o Mortal Kombat Complete Edition vai sair digitalmente no dia 3 de junho. Your destiny. Flawless victory. Filho, pessoal que estava aguardando aí a saída do Mortal Kombat para PC vai poder aproveitar aí, jogar com Kenshin, Rain, Skelerty e Fred Krueger. Ainda é demais? 15 skins estão disponíveis e mais 3 fatalities especiais, sendo ele do Scorpion, do Sub-Zero e do Reptile. A versão do PC ainda inclui os modos Tag Team, o Challenge Tower e a versão completa do modo História. Ainda, para quem gosta de disputar com os amigos, os modos Achievements e Rank estão presentes. Não vão perder esse jogaço, hein? Excellent. Okay. Sonya. Jax. Kitana. Jade. Sub-Zero. Scorpion. Cancela essa fita aí, já. Welcome to San Andreas, I'm CJ from Grove Street. Land of the heinous, gangbangers in cold heat. In Los Santos, neighbors get no sleep. Beefing with anybody, competing, even police. Four deep in a green rag with gold feet. Last with the flag on a strap, that's OG. Stay in shape, hit the gym, lift the weights. Get super cut a big and buff. Tá certo. E pra você também, né, acho que gosta de itens de colecionador, a Rockstar Games detalhou os itens que virão nas edições de colecionador especial do GTA V. Ambas as edições limitadas a serem lançadas para PS3 e Xbox 360, agora disponíveis para pré-venda em diversas lojas, vão contar aí com um livro em aço colecionável com uma arte exclusiva, com cores personalizadas e tratamentos metálicos, além do mapa do jogo, melhora nas habilidades especiais, desafios com aviões de acrobacias, equipamentos de bônus e tatuagens e armas adicionais. Dangerous, homeboy, get your brains blue for how you do your fingers, homeboy. Heat cock, keep hopping, hoppers, dump them out, bend the block, shake before the cops come. Listen for sirens, they don't got none. Back another lap, catch a straggler with a shotgun. Hitting them up with that Grove Street lock. pro pessoal que curte uma corrida no GTA, temos aí também uma nova animação na DreamWorks. É, tá saindo aí um novo trailer e mais 5 pôsteres de quem gosta de muita corrida, muita ação e muita animação. Para quem tiver afim, dê uma olhadinha no nosso site. O Turbo, essa nova animação da DreamWorks, conta a história de uma lesma que tem o sonho de se tornar a maior corredora da sua espécie. De repente, ela ganha o poder da super velocidade e vai contar com os amigos para vencer o, quem sabe, o seu maior sonho, que é ganhar as 500 milhas de Indianápolis. Aqui é Luan Pinhão. Aqui é Felipe Novaques. Mandando um abraço para você, meu amigo nerd, vitaminado, e desejando uma ótima semana. Ótima semana. Falou! Eu não tava gravando. O quê? Você tá maluco, mano? Brincadeira. E você, nerd, que é corintiano? É, você mesmo. Você ficou ferro? Peraí, Luan. Pô, você nerd que é corintiano? Eu sei, vai mudo aí, caralho.